Diretamente do Centro-Oeste. Representando a capital pras ruas de todo o Brasil. Diamante Records. Orgulhosamente apresenta. Muito prazer, sou Ladino. Pronto pra mostrar a real. Na vida nem sempre ter feliz final. Entre a vida de rap e trabalho cansativo, analiso as ruas, não vejo mais o sorriso. Mas tem neguinho que só reclama. Pra achar um diamante tem que procurar na lama. Eu sei que posso vencer, então você fazer acontecer. A vida é uma só para viver. O que tenta melhorar já faz diferença. Mas eu já vi quem só reclama e nunca tenta. Entre o espinho e as belas rosas, dormi um leão feroz, mas nunca vi as costas. Com certeza o objetivo pode conquistar, se você lutar e sempre acreditar. Pra mostrar que já foi e que já tá vindo. Pronto pra bater de frente novamente. Sou Ladino.